Professor Bruno Miranda disse aqui que esta medalha é tardia. Uma instituição com tantos anos nunca tinha sido atribuída. E eu também reconheço aqui que andei distraído há algum tempo, porque até temos acesso às medalhas e nunca tinha estado absolutamente convencido que a medalha já lhe tinha sido atribuída por uma questão de justiça. E por isso, Sr. Provedor, eu em nome do município e porque sou presidente, este poderia ter atribuído durante 5 anos que atribui medalhas. Quero lhe pedir desculpa, porque realmente foi uma grande injustiça, mas olha, o povo também diz, ao mais tarde do que nunca, e se fui eu que fiz justiça em um executivo, fico contente.